Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do programa 2015. A segunda, porque afinal a primeira foi para o ar apenas, aliás foi para o ar no dia certo, ou quase no dia certo, 13 de janeiro de 2013. A segunda vai para o ar mais dois meses depois, mas a partir desta data uma outra regularidade existirá entre a nossa programação, dada que está, ou predeterminada que está, a fase da remodelação, a reestruturação de toda a nossa página, incluindo programação, estrutura de página. Enfim, vamos, já está tudo terminado. A partir de agora será só, enfim, serão só outros pormenores técnicos, mas de muito menor dimensão e muito mais perfeitamente controláveis. E a nossa programação vai então agora retomar a sua normalidade. Hoje vamos começar pela música de 2007 e, para quem não sabe, até porque já passaram dois meses, vamos lá retomar a lógica do programa. A Triple NJ fez uma contagem com as 2007 músicas mais, digamos as mais, as 2007 mais de sempre. Digamos que a Triple M fez esta, e não Triple NJ, peço desculpa, a Triple M fez esta, enfim, lembrar esta contagem e isto ainda no ano de 2007. Na primeira vez, na primeira edição, nós trouxemos as nossas 8 escolhas, que entretanto não fazem parte desta lista, de 2015 a 2008. Agora vamos de 2007 a 1990, e não estou a falar de anos, estou apenas a falar da posição em que estas músicas se encontram. Vão ser 4 temas de cada vez. A verdade é esta também, são músicas, hoje vamos ter mais músicas e assim vai ser durante mais algumas edições, porque de facto ficamos pelo caminho, já devíamos ir muito mais longe e vamos agora apenas para a música que irá no 2017º posto nesta contagem de Triple M, que só a partir de agora, todavia, começa a fazer parte da, ou seja, só o nosso programa só agora começa a fazer parte então desta contagem Triple M, porque como disse, a primeira foram 8 músicas selecionadas por nós. Vamos conhecer então o 2007º posto da Triple M, revista que fez então esta contagem, Bahman, o primeiro, neste caso o 2007º lugar, com Who Let the Dogs Out, a música que bem conhecem, e se porventura não conhecem, vão conhecer assim que ouvirem os primeiros instantes desta mesma melodia. É uma melodia ritmada, com a boa disposição e muito para a brincadeira. Mais séria, sem dúvida, é o 2006º posto de Nick Giller, Hot Child in the City, uma música mais para o pop rock e que nos vai então apresentar esta melodia. A Triple M colocou-a no 2006º posto. O 2005º, ou se preferirem, a posição 2005, vai para I'll Be There, e não tem nada a ver com a música de Michael Jackson, é de Rembrandt. Esta música que é bem conhecida de todos nós também, é mais, assim, mais ritmada e mais para o rock também. I'll Be There, é como se chama, é como, aliás, I'll Be There For You, é como se chama esta música. Como disse, sem dúvida mais ritmada e que tem então outra energia e notoriamente mais para o género rock. In Motions é o tema que vamos ouvir logo depois, o 2004º lugar, para Rick Ocasek. Rick Ocasek traz-nos então esta melodia, que também é bem conhecida de todos os ouvintes, certamente. Uma melodia tipicamente anos 80, eu desconheço até o ano de lançamento desta música, mas a verdade é que é tipicamente anos 80. E é então a melodia que nós vamos ouvir, que está no 2004º posto. São então estas as primeiras 4 que vamos a mesma edição, que hoje vai então ter um total de 17 melodias. Who let the dogs out? Was nice, the party was bumping, hey, yeah, yeah, yo. And everybody having a ball. name calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the young people had a ball, cause Billy found them get out. Get back, Gruffy, that's Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Myself, I'm man, no get angry. Hey, yeah, B-I-O. To where the girls calling them canine. Hey, B-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. Hey, you put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, I told you. It's not in if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold this. A doggy is not in if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold this. Who let the dogs out? Bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Run. This way, your job's a joke, you broke, your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Yeah. Regresso depois deste tema do 2014 posto de Rick Ocasek, Emotions in Motion. Agora vamos chegar a conhecer o 2013 posto. Não tem nada a ver com o ano 2003, bem pelo contrário, a música é bastante antiga também. Tipicamente também anos 80, anos 90, ali naquela fronteira, embora também desconheça, confesso, o ano de lançamento desta música. Mas é um tema, enfim, mais... Também ele com um bocadinho de sintetizador, não é? Como aliás era típico naquela altura. Mas a melodia tem, como disse, aquele típico toque de anos 80. E é também uma melodia mais para o pop rock. Enfim, faz lembrar esta música temas ainda que mais lentos como Lover Light ou Sentry. Até pela voz do vocalista, mas vou deixar todas estas apreciações ao critério dos nossos ouvintes. Messex, a música chama-se But You Don't Care. É o do 2013 posto. Vamos conferir comigo as primeiras músicas dos Aerosmith, neste caso uma das últimas. A banda dispensa apresentações, Ragdoll também. A música ficou, segundo a revista Triple M, no 2002º posto desta contagem. Vamos acabar em 2000, mas antes passar por 2001. Stop Your Fussing. A música é de, nem mais nem menos, Tony Childs. E esta melodia... ela não é tão conhecida, embora seja também uma melodia. Esta se calhar já mais há anos 90. A verdade é que a música, enfim, tem pouca expressão, curiosamente, mas a revista atribui a esta contagem. É certo, a música é descontraída para ouvir, é realmente muito boa. É uma música com uma voz feminina bastante agradável, com uma voz de facto. Pronto, que nos reporta, enfim, àquela calma do final do dia, por exemplo. E a verdade é que, enfim, temos aqui precisamente uma melodia que muito é apetecível de ouvir. Portanto, um tema que, sem dúvida, que até se, enfim, fica bem na posição em que está pela expressão que assumiu em termos de vendas, em termos de impacto, mas faz sentido neste top, dado também a sua... Enfim, a sua presença, não é? São 2007 lugares e também, ao mesmo tempo, a sua... aquilo que a música é capaz de transmitir. Vamos ficar também com uma das primeiras músicas de Michael Jackson. Sim, a revista Triple M colocou-a no posto 2000, portanto, no lugar 2000, no 2000º lugar. Estou a falar da música Bad, uma música que, aliás, tinha um álbum com o mesmo nome, é uma faixa de título esta. E sem dúvida que esta música é, enfim, é uma daquelas que caracteriza nitidamente o cantor, marca um momento fantástico na vida do norte-americano. E enfim, portanto, assume toda uma expressão que acaba por fazer sentido precisamente por isso, porque é uma das músicas que marca indiscutivelmente a carreira do cantor. Enfim, é uma música e o álbum totalmente também. Já agora, deixe-me clarificar um bocadinho mais sobre Tony Child. Nasceu em outubro de... Já agora, esta salva, por facto, não é nada conhecido este nome. 29 de outubro de 1957. Tem atualmente 55 anos. E é de Orange, da Califórnia. Ela é cantora, guitarrista e está no ativo desde 1988. Fez parte da Anthem Records, da DGC Records e também da 409 Records. Ela é, como disse, uma cantora e também compositora dos seus próprios temas. Ela aqui é descrita como, numa das fontes em que estou a ler estas informações, ela é descrita como uma cantora profundista, digamos assim. Chegou a estar na Billboard Hot 100, não é assim tão descabida esta presença da cantora aqui no nosso, na contagem da, enfim, da Triple M. E portanto faz todo sentido também que ela aqui esteja, mesmo por isso, como já disse, pelo conforto que dá ouvi-la. Bom, mas isto já se vai alongar muito. O 2015 também será um bocadinho para isso, falar um bocadinho sobre as músicas e dar algumas possibilidades porque é que elas estarão aqui, ou dar alguns argumentos que servirão como motivo para que elas estejam aqui presentes, sobretudo neste princípio em que as músicas estão em posições de facto muito abaixo digo que somos habituados. Quanto muito o top 200, top 300 já é estranho, quanto mais um top 2007 em que encontramos músicas de Michael Jackson no 2.000º lugar, parece estranho, mas faz todo sentido e vamos perceber depois como é que isto é possível ao longo de tempos. Vamos então recordar as músicas que vamos ouvir. No 2.000º lugar, Missex com But I Don't Care. Em 2.000º, Ragdoll, dos Aerosmith. Esta de Tony Child, como já referi. Stop Your Fussing. E, por fim, em 2.000º lugar, Bad, a música de Michael Jackson. Vamos ouvi-las. Digo-me que tenho a volta para apresentar mais 4 nesta edição do nosso 2015. Reflections spares a hole in the back of my eyes. When an old man saunters nearby, not noticing the flash of the chrome bars inside. I got you down on your bended knees. You beg for more treatment, please. Why can't you let it be a tree stump chase? Your love shall not be missed. But you don't care. He's my o site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Death, a música do cantor norte-americano Michael Jackson, falecido 25 de junho de 2009, de resto, devido a excesso de medicação, digamos assim. Basicamente foi por aí que ele acabou por falecer. Em 1909, no posto de 1999, digamos no milionésimo, nonagésimo nono, vamos encontrar o nome que este sim já é mais conhecido e um bocadinho mais elitista. Faz também sentido que fique por aqui, porque, e não será certamente a última música, porque Melissa Etheridge fez o seu sucesso e também chama a atenção, muita atenção, aliás, por parte da crítica. Ela tem uma voz bem ao estilo de Bonnie Tyler, embora um bocadinho menos rouca. Like the Way I Do é como se chama esta música, que se situa no milionésimo, nonocentésimo, nonagésimo nono lugar. Um lugar acima está Excitable Boy, música que nos canta Warren Zevon. Mais um tema que vamos aqui ouvir. Eu não sei, este não é bem ao estilo dos anos 80, pelo contrário. Mas é um tema que faz lembrar muito o tema que ouvimos há bocadinho, em termos rítmicos, o tema que ouvimos de Nick Taylor, embora esta música seja mais recente. A música de, como já disse, de Warren Zevon, aliás, chama-se Excitable Boy. No milionésimo, nonagésimo sétimo, vamos encontrar um nome muito curioso. Chama-se Lindsay Buckingham. Ou se preferirem, Lindsay Adams Buckingham. E esta informação é importante, agora porquê? Porque, a julgar pelo nome, parece, enfim, um nome feminino, mas é um erro. Lindsay Buckingham foi mais um dos nomes que, de facto, não vingou. É um facto. Mas a verdade é que Lindsay Lohan... Aliás, Lindsay Buckingham, eu tenho quase tendência para o fazer, não é? Mas Lindsay Buckingham é um senhor, e que senhor, tem 63 anos, nasceu em Palo Alto, a cidade onde nasceu o Facebook, em 1949. Lindsay Buckingham. Lindsay Adams Buckingham faz 64 anos, aliás, faz 65 anos agora. 64 no dia 3 de outubro. Se não estou a ver, sei lá que sim. Ele está no ativo há 45 anos, desde os 18. E esta voz que vão ouvir, portanto, é de facto. Desperta sempre uma certa curiosidade. Lindsay Buckingham reporta-nos para um nome feminino, mas a verdade é que é de facto um homem. Vamos aqui ouvir Holiday Road. E por fim, vamos ficar nesta contagem com uma outra música. A música que vamos ouvir é Del Amitri e chama-se Kiss This Thing Goodbye. É mais uma música tipicamente rocker. Ela faz lembrar até um bocadinho Crazy dos Aerosmith, sobretudo no princípio. Mas, enfim, é mais uma daquelas. Isto para já vai acontecer várias vezes. São nomes que tiveram uma ou duas músicas, quanto muito nas contagens da Billboard, etc. Mas depois não vingaram muito e não ficaram para a história. Em termos mundiais, não ficaram para a história. Mas, enfim, são 2.007 postos. Há espaço para muita gente, para muitas músicas. E por isso mesmo, estas também lá figuram, não é? Del Amitri, com este Kiss This Thing Goodbye, e também este Lindsay Buckingham com Holiday Road. Também vamos ouvir, como já disse, a música de Warren Zevon, Excitable Boy, e também a música de Melissa Etheridge, Like the Way I Do, como já vos disse há pouco. São músicas, todas elas, de facto, interessantes. Este 1997 é muito a Nick Gilder, ou seja, em termos rítmicos, em termos de energias, mas é de um ano bem diferente. A música acho que é mais recente. E de facto, enfim, são todos estes temas. Tem algo para contar, algo interessante para revelar, e que nós aqui hoje vamos então passar também a conhecer. Há pouco disse-lhe que eram 17 temas, peço desculpa pelo equívoco, que serão apenas 16 e não 17, como por lapso acabei mesmo por dizer. Vamos à música então, vamos ficar com Like the Way I Do, música que está situada no 1999 lugar e pertence a Melissa Etheridge. You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do, baby? Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know just how to shock you, electrify and rock you? Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do? Like the way I do. Can I survive all the implications? Don't you think I know? There's so many others who would beg, steal, and lie, and fight, kill, and die just to hold you. incredible boy, they all said. And he dropped the pot roast all over his chest. Excitable boy, they all said. Yeah, he's just an excitable boy. He took in the 4 a.m. show at the Clark. Excitable boy, they all said. And he bit the usher's leg in the dark. Excitable boy, they all said. Well, he's just an excitable boy. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois destas quatro músicas que escutamos. Deixem-me só fazer aqui uma ressalva, porque foi um lapso da minha parte. A música de Warren Zevon é que é de facto mais comparável à de Nick Taylor e não ou seja, o milionésimo, nonagésimo, oitavo e não o milionésimo, nonagésimo, nonagésimo, sétimo, neste caso, se preferirem a música de Lindsay Buckingham, com o líder do jogo dessa música, até bastante mais ritmada, não tem nada a ver com Nick Schilder, nem tampouco mais ou menos. Peço desculpa pelo lapso. Bom, mas ficamos para o fim então com This Kiss, Think Goodbye, música que foi aqui trazida por Del Amitri. Agora vamos ficar com um tema que, enfim, é mais um que de um grupo que, este sim, já teve algum sucesso, já ficou um bocadinho mais para a história. Não muito na onda do pop rock, mais para o rock do que para o pop. Enfim, depende das músicas. Kids, vamos ouvir, aliás, o grupo Kids in the Kitchen, Crianças na Cozinha. Bitter Desire é como se chama esta música, que se situa então no 1995º lugar. Vamos também ficar com At Everything For You, mais uma que é, aliás, About You, se não está correto. Esta música é de todas estas talvez a mais conhecida, para além do 1997º posto. Ugly Kid Joe, ou Joey, se preferirem. Esta música, eu lembro desta música até por um motivo. Ela fazia parte de uma... como é que é dizer? Ela fazia parte, não era de um filme, ou se calhar seria. Bom, mas o que é, eu lembro bem desta música, e é como digo, todas elas são talvez as mais conhecidas, então para quem gosta de rock, muito mais ainda, não é? Porque Ugly Kid Joe é esse nome a ter em conta pela originalidade acima de tudo e pelo mediatismo que depois acabou por tomar. Vamos fechar esta contagem com um tema, e há pouco, se aquele era mais conhecido de todos, então este muito mais. E eis o segundo nome que tomou... Eu estava aqui esquecendo de alguns nomes, até. Estava aqui esquecendo da música de Michael Jackson e também da música do Gerald Smith. Bom, não é mais conhecida de todas, mas é uma das mais. Agora vem uma que talvez una a maior parte dos gostos musicais, ou de quem gosta de vários géneros de música, seja dance, seja rock, seja música mais calma. Há quase sempre alguém que gosta de Orinoco Flow, da música da irlandesa Enya. Ela que até canta em gaélico, imaginem, em britânico, enfim, em inglês. Ela canta em três idiomas, o irlandês, gaélico e também o inglês. Aqui vamos ouvir um tema cantado em inglês, na sua íntegra, Orinoco Flow, um tema que também dispensa apresentações e que é, sem dúvida, uma das grandes músicas que a cantora já fez. Ela que nunca cantou ao vivo, é uma das curiosidades de Enya, a cantora que sempre renunciou ao sucesso. Ela até fez parte de um grupo, mas fora isso, só para o Papa João Paulo II é que ela cantou uma vez. É verdade. Bom, e nós vamos ficar por aqui, ouvindo estas quatro músicas. O nosso 2015 a volta na próxima semana. Podem ir a 2015.htm e vão certamente encontrar a contagem destas músicas também lá disponibilizadas. Eu desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima noite. Não para que já de seguida mais uma edição do Mundo Extraordinário na voz de Nuno Miguel. Fique bem, tenha uma boa noite e até ao próximo domingo. Everything's so special, it's Rádio na Web. Um caso sério na radiofonia. Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Don't change the way I feel about you. And if you think this might be real,